71 da te. Só aeronave do Azul que está sua retaguarda, iniciar o táxi. Ciente, obrigado. Solo Salvador, Azul 4069, Uno 6 a bordo, autonomia de 4 horas e 23, altera com fins. Copiado, Uno 6, 4 e 23, Campinas, autorizado para seguir o táxi Índia Alfa, onde espera a captura no 0118, decimal 6. Índia Alfa, quando pronto, 18-6, Torre Salvador, Azul 4069. Da Golfo. E o 9641, a senhora identificação, autorizada de chegada Mari, desse mantém nível 050. Ciente, Mari, 050, 9641. 1897, estabilizado? Estabilizado no 897. Nosso emitor 118, décimo 6. 186, 1897. Gol 1607, autorizado, final, reposto estabilizado. Autorizado, final, reposto estabilizado, 1607. Torre, gol 1897. 897, bom dia, centro do tráfego avistado, cheque o trem de pouso, o vento é calmo, os primeiros 90 metros impraticáveis no 897. Ciente, passa travado, no 897. Livre pouso, pista no 0, 897. Livre pouso, 897. 5. Obrigado, bom dia. Muito bom dia, é o gol 1642. Gol 1642. Bom dia, está no solo, confirme. Afirmativo, no solo. 1-2, ano 9, por gentileza. 1-2, obrigado. Torre Salvador, Azul 4069, ponto de espera da 10 pronto. 104069, mantém o ponto de espera. Sem 642, bom dia, mantém a escuta aguardando 4390, Recife. Pouso previsto, subida. Então, vamos coordenar. 0, Marquês 0, Alexandre. Não pode ser chamado de pouso. Através de 171 no gate, 2 atrasado, puxa a posse pro táxi. Pois peraí, 71. 3179, acena identificação, autorizado de chegada Bonf, desça e mantenha nível 040. Bonf 040, possível coordenar o RNAV para 190? Controle 6 do RNAV, mantenha a chegada Bonf, aguarde autorização. Mantendo, obrigado. Serra Novamba Vitor, o vento é calmo, decolagem autorizada, pista no 7, Serra Novamba Vitor. Curva à esquerda, controle 119.35, código transponder 5030. Positivo, estou autorizado 390 para Recife, vamos lá com o plano, abriu 58. Puca, Aracaju, com a esquerda para decolar. 5030, transfona. Onde agora? Plano, água, o controle 3933. Isso. Controle Salvador, bom dia. Varig Log 6514, cruza 180 para 160. Varig Log 6514, assina identificação, autorizado de chegada Mari, desse e mantém nível 060. Acionou identificação para 060. Serra Novamba Vitor, decolado aos 34, chama agora o controle em 119.35, bom dia. Controle 119.35, bom dia, Serra Novamba Vitor. Prossiga TAX Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette, gate 07, 1897. Tem pouso livre no 0, vento é calmo, os primeiros 90 metros impraticáveis no 607. Ciente, autorizado, pouso, pista no 0, primeiros 90 metros impraticáveis, estou no 607. Azul 4069, observe o tráfego na final Boeing 37 da Gol. Após a passagem ali, mantenho no zero. Após o mesmo ali, mantenho 4069. Pelo 79 indicada? 270, 73179. Parei logo 6514 indicada? De aguarde, 4 de autorização. Obrigado, é um 50, hora que eu tô. 7. Para o nível 100. Ouvindo uma centena agora, pelo ar. Do 183, com 4 horas e 15, galeão. Copiado. Galeão 183, 4 e 15. Autorizado para seguir o táxi. Índia, Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 6. Índia, Alfa, 186, obrigado. 3171. E o 9641 após o TAP, desça para 2.000 pés, ajustou 0 no meia. 2.016, 9.641. Usado, reporte para o táxi. Batalha táxi, voo no 642. Para a direita, 219, solo grato. No 641, autorizado, sinal, porta estabilizada. Estará estável, 9641. 3171, ponto de espera pronto. Sente, mantém o ponto de espera, 3171. Tem. Azul 4069, autorizado a decolagem, pista no zero, vento é calmo. Livre decolagem, 4069. O TAM 3171 após a corrida do tráfego da Azul, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 3171. Parei logo 6514, desse mantém a nível 050. Para 050, 6514. Pode decolagem pista 10, curva à esquerda. Controle 119, decimal 35, código transponder 5044. Caracajão 50, Golfo 677, Pucaracaju, decola da 10, curva à esquerda, 1935, controle 5044, transponder, para o trip 5514. Cruzamento correto na exploração do táxi. Maremos. Logo 6514, reduzindo para 220 nós. Reduzindo para 220, 6514. Logo 6514, vai para a frequenciamento esquerda para o 020, limite localizador. Esquerda 020, limite localizador, 6514. Azul 4069, saída Gole. Azul 4069, contato radar, sua para nível 3, 40, saída Gole, transição Gonza. 740, saída agora e transição Gonza a 4069. Após pelo desça para 2500 pés, ajustando 0 no meio, na próxima Hamilton 366. Afirmativo, após pelo 2500, pro do 366. 171 autorizado a decolagem, o vento é calmo. Livre de decolagem, 3171. 9641, completo final, chame torre 118, decimal 6. 86, Rio. Gol 1642, estamos com 3 horas e 17, alternando Salvador, e um POB de 110. 110, poderia confirmar o PNM alternativo? 3 horas e 17, 3 horas e 15, 3 horas e 15, alternando Salvador. 3 aqui em Salvador, copiado, atrasado, prosseguir o Pax Juliette Alfa, ponto de espera, cabeceira 10, torre 118, decimal 6. Juliette Alfa no ponto de espera, 186, boa. No 71 decolou os 41, chame controle em 11935, bom dia. Obrigado, bom dia. Rio 9641, cheque o trem de pouso, os primeiros 90 metros impraticáveis, o vento é calmo. Gente, embaixo travado, 964. Livre pouso, pista na 0. Gente, livre de pouso na 10, 964. Mantenha o perfil da saída. Gente, mantém o perfil da saída, 3171. Vamos ver se é 90 vistas, 34, vamos copiar 305, tá, propõe agora a modificação de regras para visuais 105, pouso em Luiz Eduardo Magalhães, 1145. O Papatango Golf, Kilo Ótica, plano modificador 0942, suba e mantém nível 0105. Atenção, 105, vamos lá. Bariglog 6514, reduza para 180909, que o precede a 5 milhas, o Airbus 320. Reduzido para 180-6514. O quilológico, confirma o estimado para pouso. 1145. Certo. Bariglog 6514, novo limite é radial 290 Salvador. Novo limite, radial 290, Salvador, 6514. Largue logo 6514, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. 3 mil pés, no 0 no 6. Logo 6514, para o localizador, direita para o 120. Direita 120, 6514. Patão Golf Quilológica, 40 milhões de noroeste de Salvador, chame Recife 126.85, alterna 125.45. 2685, confirma secundária, Felipe. 125.45, Golf Quilológica. 125.45, obrigado. Polo Salvador, bom dia. Rio 9641, Lituana, Rio 9641, prossiga táxi Alfa Quilo, pátio 3 na escuta. Alfa Quilo, pátio 3, 9640. O 4 desça para 2000 pés, eu chamo 016. Para 2000 pés, bom dia, total 9910, ascende do hotel. Total 9910, sendo identificação autorizado, chegada Mari, desça e mantenha nível 050. Ação ideia, chegada Mari, desce 050. Tá 3153, desça e mantenha nível 040. Desce ao 040, tá 3153. Azul 4069, passa nível 120, chame Recife no 33.25, alterna 126.4. 33.25.264, azul 4069, bom dia. Bom dia. 3179 estabilizado. Afirmativo. Teste final, RNAVE, chame torre 118.6. 18.6, bom dia, até já. Log 6514, autorizado final, reporte estabilizado. Autorizado final, reportará estabilizado 6514. Estamos centro do gelo, manutenção 10 minutos, autorizado o acionamento, reporte para o corte. Voz 1-0-3179. Voo 642, decolou os 46, chame controle em 11935, bom dia. 1935, bom dia. Bom dia, controle, é o gol no 642, cruza 1500 na Puca. Gol no 642, contato radar na decolagem, sul para o nível 390, saída Puca, transição Aracaju. 390 Puca, Aracaju, 642. Total 9910 indicada. 2990. Reduza para 2509, total 9910. 2509, CS. Voo 642, SUVA restrito para o nível 350. Restrito 350, voo 642. 3171, passa nível 110, chame Recife 133-25, alterna 1264. 3325-264. 96514 estabilizado. Afirmativo. Pistão 0, vento é calmo, informarei pista livre, os primeiros 90 metros impraticáveis, log 6514. 6514, gente. Pode pôr o táxi. Bota ali. 3179, solos 49, libera a direita, chame solo 219. Libera 219. Salvador, 3507 da Tambo. 3507, bom dia. Mantém escuta aguardando cópia Brasília 360. Sente aguardando cópia. Solo, bom dia. 3179 da Tele, Bruna, sua escuta. 3179, bom dia. Tax Alfa, última esquerda via Índio, Gate ao 02. Alfa, última esquerda, Índia, pro 02. 3179. Brasília, nível 360 via Upswing 17. Saída agora e transição confirma. Após a decolagem, pista 10, curva à direita. Controle 119.35, código transponder 5046. Usado 360 para Brasília via Upswing 7. Decola na gole, transição confirma. Da pista 10, primeira curva à direita. 119.35, controle 5046, transponder 3597 no centro. Planejamento correto neste procedimento táxi. Botará. 1-4, solo 5-1, direita, solo 1-2-1-9. Direita, solo 2-1-9. Dia 0-1, bom dia, prossiga. Total 9990, após ETAP, desça para 2000, ajustou no 0 no 6, reduza para 2209. Gente, já estamos com 2209. Após ETAP, desça para 2010. Sim. 049. Solo Salvador, Vale de Logo 6514. Vale de Log 6514, prossiga táxi via Alfa e Quilo, pátio 3 na escuta. Alfa, Quilo, pátio 3, mantendo escuta. Alô, 35514, para o táxi PLB 3737, autonomia 3 horas e 40, alternando Salvador. Chapeado, autorizado, prosseguindo o táxi. Juliette Alfa, participando da captura 10, torre 18, decimal 6. Chamará a torre 286-5514. Total 9910, autoridade final, reporte estabilizada. Reportaria estabilizada, 9910. Bom dia, Justino 016. Na aproximação, aguarde liberação para pouso. Primeiros 90 metros estão fechados. 90 metros, 90 metros fechado, tá 3153. Torre Guardião 01, alinhado paralelo 17, pilares de grama, quando autorizado. 01 autorizado, iniciada a colagem, vento variável 39, ajuste no 0 no meio. 1 0 no meio, iniciando a decolagem, 01. Controle 1935. Controle 1935, grato 01. Salvador, bom dia. Papapai, F de 90 e 5 da OTAN. Cristiano 0 no meia. Vento norte, 2 nós. Cheque trem autorizado, pouso 1-0. Ok, comprei Machado, checado da 3153. Ele pode. Para a cópia Salvador do Curi. Eco Índia 90, confirmo tático 50, pista que decola e não foi entendido. Qual a sua radial de alta saída? Ah, no pátio do Graé, está com 2 a bordo, decola da 17, radial 223, na perfil da Golf 177, o Eco Índia 90. Engine Hotel, Salvador. American 980, call cadence, clear both arrival, descent flight level 040. Okay, good bump for arrival, descent level 040, American 980. Guardião 01 no controle? Na escuta, 01. Confirma o nome do comandante? Volney, piloto do comando, capitão Volney. Fala 9910, estabilizando o localizador. Fala 9910, complete final, chame torre 118.6. 86, obrigado. E mata a passe. Matando. Uma milha para o externo. Total, pode tirar a próxima sala, está livre, ajuste no 0 no meio. É, chegou, guardando pista livre. 3153, falou 57, direita, 921-9. Direita, 1219, obrigado. Papai, com Índia 90, na escuta? Na escuta. Só confirmando, essa localidade é Mucuri, daí, esse radial 223? Mucuri, Sierra 90, é mais que uniforme, o... É Índia 90. Gente, vai com Índia 90, então, se encontra no pátio 4 com 2 PLB, autorizado Sierra 90, mais que uniforme, na radial 223, após a decolagem... Decola da pista 7, após decolar as curvas à direita, na saída Gole, após Gole, Eval e direto, localidade... Frequência do controle 119.35, código transponder 5035. Estão fechados. Gente, primeiro 90 metros, impraticáveis. Igual, depois direto para Curi. Comprando 119.35, a zona 5035, o ECG 90. Cotejamento está correto para acionamento e táxi torre 118.6. 118.6, é F de 90. Fala, tá 3153, livrou na sua escuta. Tá 3153, prossiga táxi Alfa. Última esquerda, via Índio, gate ao 03. Alfa, Índia 03, tá 3153. Paulo Salvador, Gol 715, informação hotel, solicita autorização de tráfego Brasília 360. 1-7, 1-5, Brasília, mantém escuta, guardando 4. Solo é o 3-5, 1-7, para o pushback, acionamento na posição 04. No gate 04, aguarde para iniciar. Gente, nossa escuta. Controle, é o guardião 01. Siga. O 01 já avisou a coordenação para pouso. Gente, frequência livre para a coordenação, chame para regresso, Salvador. Livre a coordenação, chame para regresso.